A casa. A sua casa. A nossa casa. A informação. A comunicação. O antigo. O moderno. O viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.antenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.antenaweb.info. Nós estamos aqui. No autocarro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial. Em qualquer lugar, a Antena Web é audível. Na verdade, nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas. www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo, onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Edição para este dia 9 de outubro de 2015, sexta-feira. Estamos a iniciar mais um fim de semana, mas antes de iniciarmos propriamente o fim de semana, temos meia horinha de fado aqui no Canal 1 da Antena Web, em canal1.antenaweb.info, e daqui a pouco, às 6h30 da tarde, em radio.antenaweb.info. Aí estará em streaming, ou seja, em como que em direto, vamos lá. A edição de hoje vai ser dedicada inteiramente ao fado de Coimbra. São 6 temas do típico fado coimbrão, que é um fado que se diferencia muito do fado lisboeta, do fado em geral, mas mais do fado lisboeta. Há realmente uma grande diferença entre estes dois tipos de fado. Hoje será então inteiramente dedicado a Coimbra. Carlos Pedro traz-nos o fado do desalento. Já Eduardo Filipe traz-nos um novo canto. E o Dr. José Rabassa, com Dr. Luís Carlos Santos, vão trazer-nos o fado Recomeço. Se o ouvinte quiser, pode participar ligando para cá, para o nosso número 910106983. Volto a repetir, 910106983. Também, se quiser, pode ligar-nos para o Skype com o nome Rádio Antena Web ou mandar-me um e-mail para o endereço carlosbonaparte@antenaweb.info. Vamos então ficar com estes 3 primeiros temas. Volto daqui a pouco. Para já, Carlos Pedro com o fado do desalento. Até já, ouvinte. canto de sentida, de sonhos vestida, numa lua nova. Vida fosse como o vento, se tudo na vida fosse como o vento, que passa soprando, que vai arrastando lento. ouvir, diga lá ao senhor Fado. Thank you. volta ao auditório depois deste tema do Dr. José Rabassas e Dr. Luís Carlos Santos. Chama-se Recomeços. Agora vamos ouvir as próximas três, as próximas e últimas três desta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. António Nogueira com Pomba Branca. Dr. Alcides Sá Esteves com Rui Pedro Lucas e o Fado. Enfim, a balada da despedida do 5º ano jurídico, 1988-1989, é quando foi feito este fado, no ano de 1989. E finalizamos com Luís Alvelos e Última Luz. Eu, Carlos Braparte, vou ficar por aqui, mas desejo ao meu estimado ouvinte a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1 e também, porque não, na companhia da Rádio Antena Web. Daqui a pouco na Rádio Antena Web vamos ter Love Songs, mais um programa do Luís Pinheiro, do Júnior Pinheiro. Entretanto, às 18h30 no Canal 1 temos o Giro pelo Mundo. O ouvinte que só nos está a ouvir pela Rádio Antena Web ainda vai a tempo de ir ao canal 1.antenaweb.info, baixar o Giro pelo Mundo e ficar a par das últimas novidades no mundo da informação. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, agradeço-lhe pela sua presença, até amanhã, aliás, até segunda-feira no canal 1, já que este programa é diário. Para os ouvintes que gostam do Diga Lá ao Senhor Fado, já sabem, vão então a canal1.antenaweb.info. Tem lá as edições diárias. Na Rádio Antena Web, é apenas às sextas-feiras, às 18h30 da tarde. Ouvinte, um forte abraço para vocês. Ouvintes, um forte abraço para vocês. E então, para os ouvintes do Canal 1, até segunda-feira. Para os ouvintes da Rádio Antena Web, até à próxima sexta-feira. Para todos, um bom fim de semana. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. A bomba nunca mais. tempo acabou. Primavera de flora adormecida, qualquer coisa que não volta, que voou, que foi um rio mar na tua vida. Diga lá ao Sr. Fado. Música.